olhos e diga o que você vê quando eles vêm. Que você... No dicionário, são os órgãos externos da visão e vão muito além de tal definição, pois os olhos não somente nos permitem ver as imagens e palavras, como podem revelar muito de nossa vida. É justamente a profundidade trazida num olhar que a exposição Que os Olhos Veem, atualmente em cartaz no Conjunto Nacional, apresenta até o dia 2 de dezembro de 2019. Com exibição de 20 obras pictóricas do renomado artista plástico Geraldo Lacerdini, que já expôs trabalhos no Brasil e no exterior, as peças retratam pessoas de diferentes etnias, idades, gêneros, principalmente mulheres, as quais exibem olhares distintos, que nos conectam com o interior de cada um. São olhares que riem, que choram, que sonham, que amam, entre inúmeros outros, e que nos levam a enxergar o outro em sua totalidade, com suas dores e alegrias, em tempos de tanta intolerância e indiferença ao próximo. E como é possível ver tantas expressões num único gesto? Na observação de cada personagem retratado pelo artista. Cada obra está acompanhada de frases escritas pelo doutor em letras André Araújo, que aprofunda essa viagem pelo mundo dos personagens, cuja conexão com o público se dá pelo olhar. Assim, palavra e imagem se mesclam de modo poético numa combinação artística que comprova como esses dois elementos não caminham dissociados, mas entrelaçados, moldando e condicionando nossa forma de ver o mundo. Há também um terceiro elemento fundamental para que os dois primeiros atinjam seus objetivos: o leitor. Na mostra O Que os Olhos Veem, é o encontro do olhar do público com os olhares retratados, baseado na formação sociopsicológica de cada um, que dará sentido às obras. Por isso, convidamos todos a ver de perto no Conjunto Nacional e fazer sua própria leitura de uma exposição que nos mostra, por meio dos personagens, como os olhos podem ser a porta de entrada para o mundo e como nosso olhar deve se despir de preconceitos para enxergar o outro em sua essência, praticando a empatia. A exposição Que os Olhos Veem está em cartaz no Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista, número 2073, próximo à Estação Consolação do metrô. Ela fica em cartaz de segunda a sábado, das 6 às 22 horas, e domingo, das 10 às 22 horas. A entrada é grátis e ela fica até dia 2 de dezembro de 2019. Olho nos seus olhos e o que eu posso ler? Que eles ficam melhores.